Dimensão, o melhor show de marcantes do Pará. Para Nova Dimensão! A partir de agora, prepare seu coração para fortes emoções. Porque a pegada mais pedra do Brasil está no ar. Bora chegando! Com vocês. DJ Lúcio. Ele vai colocar pressão. Já saiu pra galera, se liga aí que é o pai do Nego Ney. Quero encantar o ha-ha-ha e também o pega-pega. Vai. A onda agora é. Que a é, onda agora é. A nova onda. Nego Ney. Tá esquentando, bora! Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento. Minha amiga Lê Santinho, marcando presença hoje no Nova Dimensão. Valeu! A liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar. Super Bar Nova Dimensão pra galera aí, ó. Me diz se eu nunca me engano. Se tu quiser. Sayonara aí, Biazinha. Olha que bijota do Nova Dimensão, meu irmão. É que bicho dinheiro. Foi até bom te encontrar. Mas é a putaria que eu amo. Me diz se eu nunca me engano. Se tu quiser. Brigava todo dia com a dona. E agora, hein? Por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. O ruim é que era fofoca demais. Cadê o gritinho da mulherada solteira aqui no Super Bar? Faz barulho. Tem que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa, amor, Colômbia. Mas isso não dá. E agora, Então troco minha favela por nenhuma. Fui feliz com ela. Fiquei com ela. Meu amigo Márcio também na área. Mas hoje eu sou favela. Meu parceiro Piccolo. Piccolo das marcas. Já fui feliz com ela. Vai, vai. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. Deixa eu ficar bem em mim. Apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E aí, Márcio? Tu já sabe qual é o complexo da Penha, verdade? O baile do Super Bar Nova Dimensão. Vamos pra aqui no Nova. Que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, vai. Senta, senta, vai. Senta, senta, tá. Ai, droga. Bora. Senta, senta, senta, senta. É desse jeito, hein? Para que é o Super Bar Nova Dimensão. E as emoções pra galera curtir o pai do Nego Ney aqui pra galera. Vamos lá! Meu amigo Damião. Lá, Damião! Aí, aí, DJ Lúcio! Solta som! E pra dançar agora! E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar. E a Marconi, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar. E na DC7, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo. Para os que dá! Cheio de piranha, cheio de piranha. Ela tá cheio de piranha querendo me dar. De tanto que ele prendeu. E agora, hein? Prendeu aquela boca. Tá procurando o cara. Para o Renatinho! Que deixa lá de Imperador também! Vale, Imperador! Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? E aí? Xiii! Agora é tudo meu, seu coração não faz bumbum. E agora? Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz bumbum. Meu parceiro Dieguinho dos Humildes também daqui. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Imaginando, bora! Renanzinho, Raquel! É gostoso, hein? Tá maneiro, hein? Ritmo é assim. Já esmente no pique. senta, senta, vai senta gostosinho para mim. Senta, senta, vai senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, minha linda, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu. Só pra gostinho, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quebrando. Vem, vem, vem. Que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. E aí, então? Vai, perereca, vem, perereca, vai, vai, vai, perereca, pá, pá, na tucadela, vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca. Para que é o Super Bar Nova Dimensão. Você tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobre. Eu só quero é ser festa, um arsenal de bala, agora toma, pai. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Para Super Bar! E poder me orgulhar e ter a... Me doida tudo, Nova Dimensão! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Everybody's going to the party. E doida! E doida! E doida! E doida! Vai! Cadê a minha torcida do Clube do Remo, Taída? Cadê a torcida do Paysandu? Everybody's gone to us. Vai que doido, vai! É a rave do Nova Dimensão! Meu parceiro alemão no circuito, abraço pra você, alemão! Para esquentar! Isso aqui tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Cadê a torcida do Paysandu aí? Cadê o gritinho da torcida do Remo? Será que tem alguém corintiano hoje aqui do Nova Dimensão? Tem? Tem algum flamenguista aí? Tem algum palmeirense? Só quem vai chegar em casa 8 da manhã, dá um grito. E joga o bracinho pra cima, e joga o bracinho pra cima. E o bora endoidando o Super Bar agora. Vai, vai. Bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. What? Hey! Hey! Melody. Mais pólvora! Joga o bracinho pra cima, vai doidando! Vai doidando, bora! DJ Lohan que tá tocando! DJ Lúcio, vai tocando, vai! Vai doidando, Super Bar! Explode tudo! Vou fazer chover em cima deles! Mais pólvora! Pepico Leozinho, a Raíssa também tá na área! Hoje não! Explode o bagulho! Só na manhã da areia! Larry J. Sander! E vai jogando pra cima e bate na palma da mão. Joga pra cima e bate na palma da mão. Põe a mãozinha pra cima e grita. É, oh, é, oh, é, oh, é, squash. Rima derrita, sou tá mil grau. Tá mil grau. Aqui. Vai ver que tem doida quando vê os cara doido. Bora. Vê os cara doido quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. As pega que tem doida doida. O show já tá num grau. O show já tá num grau. O show já tá num grau. O show já tá num grau. Chegando mais um machinho. Dani Silva, um beijo, amor. Sayonara, Biozinha. Ali também, ó. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Só os melhores, pra galera curtir e dançar. Vamos lá, para a Rosi. E aí, Damião? Castiga, eu preciso te encontrar pra te falar. Vocês, vocês. Olha eu aqui no escuro. Quero ouvir bem alto, hein? Acenda a luz, me enxerga, não aguento mais. Olha bem, olha bem, olha bem. Diz aí, vai. Olha bem pra mim, amor. Não deixa eu ficar como estou. Sofrendo com a minha dor. Pelo teu amor. Vocês curtindo Nova Dimensão? Tu pensa? Tu pensa aí. E pode fazer de mim o que quer e pensas. Que me engana com essas mentiras, mas pra me enxergar. Eu não nasci pra ser segundo. JR, o patriarca da empresa Nova Dimensão. Vamos lá, Serra Raimundo. Nova Dimensão. Eu já não vou engolir. Esses dois babas, enfim. E agora, hein? Você diz que me ama, no entanto, não mostra nada disso por mim. Por mim. Canta aí! Tá errado. Tá errado. E agora, e agora? Agora eu vou sair. Nova Dimensão. Espetacular, Nova Dimensão. E o trio? DJ Luiz, Lucy, Rafael. Minha amiga Dani também dando um segundo abraço. Dançar e curtir. Girando. Renanzinho tá na área, Renan. Bora, Raquel. Meu coração, esse pra todos não quero mais. Eu não servia pra você. Que de mão dadas não ia. E agora, e agora? Agora veja só. O Leão. Viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora veja só. O jogo! O jogo virou. Como esse mundo gira. Como esse mundo andou. E agora? Agora vai sofrer na minha mão. Prova. Olha o Márcio, galera lá do Pulso. Abraço, Márcio! Solidão. Uma poderosa superfície. DJ Lúcio. Imaginando as melhores, bora! Super Bar Nova Dimensão pra galera! De cara trancada e eu já sei porquê. Meu parceiro Anselmo, lá no posto também dá pra ir. Um abraço, Anselmo! Leonardo é a sua primeira dama, bora, Léo! Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse. Sayonara, Biozinha! Já disse que tô firme contigo. costuma. Deixa de se homem focar em nós dois. Você vai me perder. Tá na hora de ter. E agora, hein? Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem. Agiliza. Olha o Despintados do Marajó, meu amigo Kid. Também tá marcando presença, Kid. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Imaginando o batidão, imaginando o batidão, imaginando. E o Pará detonando, o Dali DJ Luz. 3, 2, 1, vai, vai. Eu não quero nem saber que horas vou chegar em casa. Hoje eu vou misturar o uísque, cerveja e cachaça, vai. Vou pro nova dimensão porque o bagulho é louco. Vou pro nova dimensão porque o bagulho é bom. Vou pro nova dimensão porque o bagulho é louco. Vou pro nova dimensão porque o bagulho é bom. Chegando no Pará foi conhecer o rock doido. Ele joga sua teia pro lado e pro outro. No nova dimensão o bagulho vai doidar. Lá vem o Homem-Aranha, a teia vai te jogar. Vou pro nova dimensão porque o bagulho é louco. Vou pro nova dimensão porque o bagulho é bom. Vou pro nova dimensão porque o bagulho. Vem pro nova! Vou pro nova dimensão aqui o bagulho é bom. Rock doido tá maluco. Maluco como eu sempre quis. Com o DJ Lúcio e o DJ Lu. E ele? DJ Rafael tá botando com a doida. Tô na área. E lá vem a teia e ela vai te pegar. Imaginando na batida e o Bora detonando o Super Bar. 3, 2, 1, vai! E amigo Pígolo, a da oficina Bom Jesus está fechando com o topo DJ Rafael. Bora meu parceiro Pígolo, Jaxinho! Oficina Bom Jesus. Pígolo das marcantes. E agora, hein? Não tem mais. É nova, é não te ajuda. Diz aí. Parceiro Gabriel e Mara, família Mega Pânico. Tá aqui comigo também, bora Gabriel. Eu sou mais pânico. E a Mega Pânico sempre marca do presença, né, Rafael? Só pra curtir, pra dançar. Ainda sou apaixonada, morro de senhor. Sem dinheiro. Carlinha marcando presença pra Carlinha. Banda 007. E aí, galera? Pra ler, tá de volta. E aqui no show do espetacular. Não está sendo fácil. Tá difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos. E o celular? Meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso. Vem pra cá, vem! Vem me ver, vem me ver. Tô sofrendo seus beijos. Só depende de quem? Só depende de você. Não depende de se errou, pede perdão. Te perdoo, porque eu te amo. E não vivo sem você. Amo, eu te amo. Imaginando! Como vou te esquecer? Tudo me lembra você. Canta aí, vai! Amor. Oh. E o Márcio entregando do poço. Abraço, Márcio! Não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Só pra curtir, vai! Ainda escuto sua voz sussurrar. Que sou meu. Para de chão! É você, luz do meu amanhecer. Te amo tanto. E as barquetes rolando, o Pígolo dá valor, né, Pígolo? Não pode te viver, tá pertinho de você. É DJ Lúcio. DJ Lúcio! Rafael! Lindo de corpo. Corpo. Lindo de corpo. Girou! Bora! É. 3, 2, 1, bora, Chinho! O top. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Me entregar. E eu. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Aí vem chegando assim, ó. Mas veio você, me deixou em segredo. Me quem sabe vai soltar a voz bem alta. O que é isso? Vocês! Onde? Vai cantando, hein? Canta aí, canta! Girando! Bora! Só as melhores no Super Bar, nova dimensão! Saiu na Arábiazinha! Santini, bora Carlinha! Que acabou o amor, o que eu vou fazer? E agora, hein? Gabi Tissan, sua primeira dama, amor, hoje curtindo o Super Bar, bora Tissan! Acabou o amor, o que eu vou fazer? Se liga aí! Que é natural, que amores vão e vem. Imaginando, bora mais uma agora, vai! Sem dinheiro do Nova Dimensão. O Damião, meu parceiro Rosi. O Dieguinho. Fala, Dieguinho. E agora? Fiquei longe, antes, pensando em você. Eu sei, procurei um novo amor. Eu gosto do teu sabor, o meu fui bom. Tão doce, doce, só tô aqui. Eu quero outra vez. Escuta. Depois de muito tempo, a Alessandrinha, a Carlinha de volta aqui do Nova Dimensão. Um abraço! Alô! E agora, hein? E a distância? Meu amigo Leonardo também tá na área, para Leonardo! O Léo e a sua primeira dama! E vai girar, vai! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Vai O Márcio, ele toda comitiva lá do poço. Aqui dá pra ver banho. Bora, Márcio! O pico da Debinha, minha irmã. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo. Fala, Dani Silva. Oi, meu amor. Alô? Sua boca ensaiada aqui. Amanhã você vai ver. E o Marcelo, hein? Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior. Do jeito que você fez. E eu? Eu te usei, te iludi, te enganei, o pior, do jeito que você fez, eu não gostei. Tirando mais uma boba! Cheiro verde! Toda a galera se reúne. DJ Alexandre lá do Guerreiro Brimoção. Um abraço, Alexandre. Passa o perfume pra você sentir meu cheiro. O Super Bob tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. O que você quer, hein? Caruba com H. E aí? E subiu. Aqui no Nova vai doida, vai. E um bora aí doidando, bora endoidando. E joga assim pra cima e bate na palma da mão. 3, 2, 1, e agora? E doida. Vai girando! Vai girar, vai! Assim, bora! Super Bar Nova Dimensão! Desse jeito! Um beijo de despedida ficou na partida no olhar. Nova dimensão. Porque não conto outra história, tira da memória essa vez. E aí, Tio? Que não esquece o passado. Nossa amiga Yasmin, lá do lado do Jurões, também da área, para Yasmin. Quem é? Equipe S, vou te amar, minha paixão. Você vai sentir toda emoção no coração. Equipe As SDS da Marambaia, tá vindo no circuito, SDS. Você vai sentir toda emoção no coração. Gira, DJ Lúcio, na batida vai. Bora! Pra dançar, pra curtir. E o Marcelo? Você vacilou. Aí, vacilão. Vai colher tudo que virou. Essa o Piccolo dá valor, né, Piccolo? É Renassalo hoje, é Piccolo. Sala marcante pra galera agora. Vai! Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Sayonara e Biazinha, equipe J. Eu te esperei, pedindo ao Senhor. Equipe sem dinheiro, nova dimensão. Para que bicho dinheiro! Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. E aí, Márcio? DJ Lúcio, tocando. Tocando belas canções pra você me escutar. Para gostinho, vai! Quero te olhar, nem que seja de longe. Te admirar quando você passar. Aí tá, bicho. Cantando a mais bela canção, te admirando na janela do meu coração. Manda a R15 disparando sucesso. Imaginei, você chegou, me fez sonhar. E a galera viagem? Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor. A Dani também lá no fundão, bora Dani. Ela tá de volta, que me projeto. Cheguei perto de você, bora, da sua voz escutar. DJ Alexandre, lá no Primo Som, bora gordinho. É o gordinho gostoso. Com o brilho do teu olhar. Oi, meu amor. Pra que ficar tão longe assim? E aí, Nardi? As meninas da Bandeirantes também dá valor. Quero te ouvir cantando a mais bela canção. Te admiro. E o Tição, e o Tição? Nova Dimensão, o melhor show de marcantes do Pará. Bora dançar! Agora o cara vai pro salão, meu irmão. 07. E aí, ó? No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo. Aí, Rafael. Para o Marcelo. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. E é uma ciumeira atrás da outra, ter que com a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Meu parceiro Canela, diamante, o homem dos telões, Canela. E é uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um meu amigo Léo, e a sobremeira dama. Verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Vai, vai! Será que você chegou voando? Mas ainda não vi asa sem você. Me belisque que eu tô sonhando. E agora um... Meu amigo Vitor! A São Pedro tá aqui com a gente também. Um abraço pra você, Vitor! E se eu gostar? É meio caminho andado. Meu amigo Cade Jefferson! Fala, Cade! Nossa amiga Giane, fala, Giane! E aí? Quem mandou você não olhar? E quem mandou você rir desse jeito? E o Marcelo Salamanha, Marcelo? Esse eu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais. Marcelinho Gaiato! Quem mandou você me olhar? E quem mandou você rir desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. E pra curtir, pra dançar no Nova Dimensão, meu irmão. Meu amigo Márcio. Bora, Márcio. Bora, Nani. Só agora vim dizer que sente a minha falta. Fica pedindo volta. O que é que eu vou te responder? Sayonara. Logo agora que eu tô bem, você quer flashback. Por favor, me esquece, que eu posso me contradizer. As acessas da Marambaia também estão ali, ó. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou os traumas que você deixou em mim. Não queira mais saber de mim. Eu prefiro... Eu sou mais? Mais sim. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas aconteceu, devolver tudo pra você. Mas SDS! Já era, já era. Agora o que era nova, tudo dela. O beijo que era seu, eu dei pra ela. Mas se eu devolver. Parceiro DJ Alexandre, você, o cara que tava detonando lá no boteco do Dedé. Se é brother, se é parceiro, e todo sábado ele tá lá. Olha o Paturi, tá na área. Amor, fala, Paturi! Você me deixou. Ela escutou os meus problemas e depois curou os traumas que você deixou. Ô Alexandre, bora que segunda-feira tem a serrada do, lá do Bruno, viu? Te segura, garoto! Para que eu sou os melhores, hein, Rafael? Super Bar! É nova. DJ Lúcio. Sua dente como sol. Nova, nova. Teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Puxa o que custar, te espero. Quando te encontrar, eu só te quero. Faz a vida inteira pra te amar. E agora, hein? Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for. Passada a produção. Tudo que você sente, ao me ter. Lindo de corpo. Sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais. Adoro amor que a gente faz. Você é especial. Meu parceiro Paulo Roberto. Carnaval. Hoje tá de folga, né, Paulo? Tudo igual. Vale, garoto. Se tu quer me ter, tu vai me ter. E aí, Tição? Como você. Meu amigo Tição, ele é só a primeira dama. Tá só no camarote hoje, né, Tição? E bom mesmo é amar e ser feliz. Banda 007. Parabéns, Santini, Carlinha! Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte. Parceiro Gabriel Aymar, e amiga Pânico! Se some, se te perdi. Hoje tá aqui só os fiéis, papá. Que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor. E amiga Michele, porque morro de. É que ela tá de volta, bora, Michele! E aí? Eu tô falando mal de você, yeah. Que você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu vou. Olha a Vitorinha por ali também, fala Vitorinha. Mal de você, yeah. Que você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um. DJ Lúcio e DJ Rafael. Já tô na área! O bagulho fica doido. Mais uma vez eu fui usado. E agora? Da sua parte nunca teve amor. Só pra quem tá apaixonado hoje aqui no Nova Dimensão. Melhor cortar uma pela raiz. Antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer, vai. Passar, vai. Eu não queria mais. Vou te deixar pra trás. Pode! Pode me bloquear. Só me procura quando eu resolvi me amar. Quando meu coração também quiser. É na pegada, vai! E eu não te servi só. Baixa de nu. Olha o Piccolo. Alexandre! Só me procura quando eu resolvi me amar. E amigo Piccolo das Marcantes. Olha que o cara tá estilo solteirinho hoje, meu irmão. Vai pro motel. Tá fim de rock! Até lá, pode me bloquear. É o Daí Playboy, Marília Mendonça. Faz o sinalzinho da amizade. Fenomenal com o Playboy. É o Playboy com a Fenomenal. Bora! Uhul. Vou voltar atrás de novo. Quero recuperar o amor que eu perdi. E a amiga Danila? Danila Buqueque tá aqui com a gente também. E aí, Chuchu? A balada nunca foi remédio pra saudade. Percebi depois que eu perdi. Ô Marinho, olha o bichinho. Mais gado da cidade, usando. Vai no chão! Meu amigo, Niquinha, deixa eu te beijar de novo. Niquinha, volta que o amor vai ser em dobro. Tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Se liga! Ô Niquinha, deixa eu te beijar de novo. Niquinha, volta que o amor vai ser em dobro. Para a margem! Arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. E aí, Cachapcho, ele é a patroa, tá aqui com a gente também, satisfação em receber você aqui no Show do Espetacular. Seja bem-vindo. Bora! Quando becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Vamos chamar, bora! Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa... E essa lourinha? Ela é da zona sul. E aí, Damião? E o impasse é o pai dela. Só porque eu sou... O Damião dá valor. Moro no barraquim, mas tem a chave do meu coração. Sanará e Biazinha. Ao lado direito. Eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma... Só fala pro teu pai uma coisa. Fala pra ele. Vai. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já... Equipe sem dinheiro. Se quiser, quer você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Apenas vocês. Você do meu lado é tudo que eu preciso. E agora? Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor. Pra gostei, vamos nessa. Super Bar Nova Dimensão. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Super Bar Nova Dimensão. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me Dali Nova. No. Pra ser quem eu sou. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Meu parceiro Natalino, bora Natalino! Já se vai! Você me conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Dali Nova! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Só no forró, bora! Você é princesa. E aí, Bigolo? Beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Olha ele, vai! Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou de engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Se liga aí! Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Eu só quero é você. Vai, vai! Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Então peço pra ele. Eu vou pedir pro garçom. O quê? Aumentar o som. Lindão! Bate o CD. Vai a céu, meu patrão. É só na manha da aranha, meu irmão. Gente, te amo, cara, tanto agora. O quê, hein? O táxi buscar. Só eu, né? JC, essa plata aí, rapaz. Pra gente apaixonar. Aquele. Vai! Já que havia. Água não, viado Pérez. No forró. E no forró para Carlinha. Alessandrinha. Bora sem dinheiro, bora você pra cima, garoto. Ele, o Damião e o Dieguinho. Vai assim, bora! Bebe comigo! É assim, ó! Agora! Agora! Mas ela veio. veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa peru aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas... Fala, Tição! Não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. O Tição só na manha, ele é a primeira dama do camarote. E o nome dela? O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei com ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas. O Piccolo DJ Alexandre lá do Guerreiro Primo Sol. Alexandre! Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser. E agora, hein? E fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, pra morar no beco da decepção. Vocês! Foi na minha vida. O que ela é? Mais inquilina. Você foi na minha vida. E ela? A pior. E quem é forrozeira e da humildade. E o bora acelerando, bora. E o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, pra morar no beco da decepção. Você foi na minha vida. E ela? Dimensão. E hoje é a noite do Nego Ney. É, DJ Lúcio, esbanjando alegria aqui no Nova Dimensão. Com ele, bora. Ninguém fica parado.